Márcia Siqueira, Quebec, após táxi via pista, repórter livrando no taxiway Oscar para o Pátio 4. Na escuta para modificação de regras e pouso visual na cabeceira na 7. Alfa, considerador 118, 95, altímetro 0 no 2, estamos ruim, boa noite, na 358. Índia Alfa, 2895, bom trabalho. Coordenação, voo 763, Ryan Quick do Solo, após liberação em Itaguara do Airbus da Tanta, livre, chame táxi. Avião desce até 3 mil pés, ajuste 1012. Pessoas de transporte? Qual o destino? Será solicitado ao fiscal do Pátio 4, hein? Será solicitado ao diretor. Yeah. 763, botão 4, está livre, chame táxi. Pátio táxi, vou no 763. Custou uma hora, Cajão. Pode poder na sala. Salvador, boa noite, tá 3858, pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado ali, decolar, estou 3858, 150 graus, linha 2-0. Autorizado ali, decolar da 1-0, tá 3858. O controle acabou de pagar uma extensão, vai manter a proa até o 40, após voar direto Momo. Mantém a proa até o 40, após direto Momo, tá 3858. 150 graus, 629, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem 1-0, tá 3858. Romeo Alfa Fox, curva esquerda na proa 190, essa proa vai antecipar um sinal de 6 milhas para a cabeceira 197, informe condições de Vitor Mike Charlie para modificar as regras. ataque do voo 1763, 4 horas de autonomia, Terra Galeão, com 1763. Está presente, Papa Romeo Alfa, Foxtrot, já tem a... Ok, modificado as 4 1, desça para 1500 pés, aguarde transferência com a torre. Piloto 3858, aos 4-1, 1-9, decimal, 3-5. Nada, controle está 3858. Controle Salvador, é o Santo 3858. 3858, subal 370, mantém pro até 4000 após esquerda mão. Mantém pro até 4000 após esquerda direita mão. Esquerda mão está 3858. Papa Romeo Alfa, é Fox, chame a torre agora na frequência 118.95. Boa noite, Papa Romeo Alfa, é Fox, interceptando uma longa final da 17. Afirmativo, Alfa, é Fox, ingressa final no 7, é porta terceira milha, baixar travado. Portaria terceira milha, Alfa, é Fox. Autorizado no 763, alinhar e manter pistoleta. Nem manter na 10, estou no 763. Livre decolagem no 763, 140 graus, 089. Livre decolagem, voo no 763. Tá? Ah, o traço da frente está já na final de 5 milhas da 17. Tá, tá possibilidade de a gente curvar pro Edduna, com referência? É, no momento negativo eu tenho um tráfego em subida para esse setor, tá passando ainda 060 em subida. Não avisou com o mesmo, de qualquer forma agora dando sua autorização. Chegada bom, que desse mantenha 050 vigilante. Controle Salvador, muito boa noite. Isso é o voo 763, retorno da El. 763, boa noite, suba ao 360, saída da El. 360, tu avisou, o setor autoriza direto a prova de novamente Leda, o Uno 763. Direto Leda 763, grato. 35591, desça para 2000, autorizado sinal ILS X-Ray, com estabilizado. 2000, livre ILS, reportagem estabilizado, 5591. Alfa Eco Fox 45. Taxi livre, frequência livre estacional. Seu solo voz 4.6. Trip 52, seu nome é, boa noite, chamo Aracaju. Trip 52, seu nome é, 130, Trip 52, seu nome é, está autorizado, Aracaju. Via Golf 677. Decola da 10 com curva esquerda. Na subida Conde. Aciona transponder 0263. Controle 119.35. Salvador, voo 1096, pushback, está na minha posição 7. Livre, voo 1096, chame táxi. Livre, chama táxi. Alpha 083, reduce speed to 2009. Reduce speed to 2009, Europa 08. Vai passar 160, chame Recife 12545, alterna 13365. Gente, eu tô na 3258. Alpha 083, descende e mantém 2000, QNH 1012. Descende 2000, QNH 1012, Europa 08. Tipo 5591 no complete final ILS, chama é Torre, 118.95. 118.95. Alpha 083, clear ILS X-ray approach, runway 10, report established and localized. Vehicle ILS runway 10, escolhido estável, localize aeroporto 080, desça para 2000, ajuste 10012. Salvador, boa noite, trip 5591, passou externo, tá visual, baixar travado, visual. Para o TAC, tem turno 8, tem o PLB. Autonomia fica de 3 horas e 50, o cara repita. Só o PLB? Turno 85. 85, gente. Táxi via, segunda direita via Indy Alpha, ponto esperno no 0, torre 1, 8, decimal 95, altímetro 1012, tem um ovo, boa noite, igual 1096. E 12, segunda direita, Indy Alpha, ponto esperno, torre 1895, boa noite. Três, vai passar 50, chame Recife 1251, alterna 13395. Recife com 1395, obrigado, boa noite, com 763. Boa noite. Tablet localized, Europa 08. Zero 083, complete LS approach, contact tower on 118.95. Complete ILS approach, 118.9, Europa 08. 118.95. 118.95, thank you, papai. 1980, autorizado sinal ILS XV, informe localizador. Ah, eu poderá sinal visual do XV. Salvador, boa noite, DC 0803, full established ILS 10. Europa 083, continue approach, send by the navigator. We continue, Europa 083. 6313, clear, bound for arrival, descend and maintain 4000 feet, can H1012. Channel 6313, maintain, bom ferrago. Trip 5591 ao 5-4, direita 219. Direita 219, 5591 informa já, não é a primeira vez que o passe da esquerda está indicando 3-1 e o quarto da direita indica 2-2. É, realmente eu já ouvi ser forte. Vou checar aí com o próximo prato. Graças pela informação. A referência é a baixa altura. Clear to land, Europa 083. Trip 5591, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. No 096, após o tráfego na conta, nem mantém. 8-0, complete aproximação LF Chametou em 18-95. Bravo. Fui RF, mas já trabalho pista 1-0. A gente viu, continua a aproximação, aguarda a pista livre. É, solicito que a aeronave anterior informou que o papi da esquerda estava apresentando indicação de frente da direita. Se o Rio puder confirmar, agradeço. É isso. É o clamar. Pela prazer, 3 on ground at 5-7, right 1-2-1-9. Quanto 1-9 are you about 0-3? Support, what is it? What about your wrong way? Foro 096, 140 graus, 0893. Nível de embalagem, bom, 096. Tem um evacuete, senhor, passei da 3. Roger, 1-2-1-9. 1-2-1-9. Tá, valeu, boa noite, eu disse, senhor, passei da 3, tem um evacuete. 083, good evening, Alpha, come before, taxi, Juliet. Alpha, Juliet, eu passei da 3. Nós aqui que nós estamos na rampa, tá certinho, tá? Todos os dois estão marcando a mesma intensidade, papi. Confirma então, tá tudo ok, papi? Tá mesmo. Gente, o vento é de 140 graus, 089, ponto autorizado, pista 10, viu? Obrigado, desde o ponto, pista no zero, viu? Salvador departure, just go 1096 passing now 2000 at the moment departure. 1096 ready contact, climb to flight level 370, perform in moment departure. Roger, perform moment departure, climb to 370, 1096. M3-03, separando o Z10, altimetria em Salvador, 1092, livre LUS, chama estabilizado no localizador. Não ativo, está autorizado 2000, livre LUS, pode voar, dona? Seu perfil lateral da chegada, M3-03. Não ativo. Azul, 4298, assim, identificação, desse mantém 050, chegada Mare. Salvador 1096, request fly direct to front position. Say again? Request fly direct to front position. Alfa, Juliette, ingressa pátio 3, pátio 3, fica atento ao baseador. Fazer 83, approve taxi para Juliet. And ABIN stand 06, observe the vehicle car and follow it until stand 10, stand 10. Fazer 83, on the ground. Approve taxi para Juliet. Next to ABIN gate 06, observe the vehicle car, follow it until stand 10, gate 10, your destination. Follow for me to stand 10, Europa 03, correct. Pay attention to the vehicle car on gate 06, okay, ABIN. Okay, we are inside, thank you sir. Pushback do solo e após o parqueamento no pátio 3 do Boeing 727 da Rio, após o mesmo em coordenação, inicie e chame táxi 352 no meio. Chame 3, autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Senhor, você vai estar autorizado ILS, pode voar externa, senhor? Autorizado, Chame 3, 1-3. Afirmativo, reporte estabilizado, voando externa, 3-1-3. 63, zona 3, checa o trade post, chame torre, Salvador 1, no 8, decimal 95. 295, boa. Parte 3, após parte principal, Indy Alpha, atmosfera 218.95, altímetro 1-0 no 2, bom voo, boa noite. 1-0, reporte estabilizado no localizador. 7-9. Autorizado, 63, 1-3. Afirmativo 1-0, 1-2. 1096, contact Recife. Century 125.45, if enable 133.65. 12545, enable 133.65. Thank you. Good night. Good sequência, 1-2-1, decimal 9. Peraí, aguarde quatro. Do 2228. Autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Direto Elefa, direto Obdude, direto Vitor Charlie Oscar, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 119.35, torre 18.95, transponder 5152. Tip 52, alunia autorizado decolagem, evento 140 graus, 069. Boa noite, Live Taxi, posição 01 no Pátio 1. 01, Live Taxi cockpit com 216 decolado aos 11, chame o controle em 1935. Tem 1935, 352, não leia. Controle Salvador, boa noite, 352, não leia, na Conde, na sua escuta. Boa noite, 352-16, contato radar, suba para nível 130, sai da Conde. 7, nível 130, na Conde, 352-16. Azul 498, chame Torres Salvador em 1 decimal 95. 1895, tá já. Até. Salvador, boa noite, azul 4298, final de 7 milhas. E 4298, vento de 140 graus, com 0,6 nós, livre pouso, 1-0. Livre pouso, 1-0, 4298. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, via Indy Alpha. No ponto de espera, transferência, boa noite. após o pouso do azul ali, mantém o passarelo. Pouso azul ali, mantém. Boa noite, acione a identificação dessa via, chegada a Mário para 2 mil pés, o Canadá 1013. Habitápio, tá 3305. Grato pela informação, tá 3305. Azul 4298 no solo 18, chame só 219 a livrar. Passarelo 2228, livre de decolar, vento 140 graus, 089. Decolaram 20, chame o controle em 1935, boa noite. 1935, obrigado, boa noite, 3228. Passarelo 2228, contato radar, suba para o nível 180 na saída Arbor. Para o nível 180, autorizado 2228, na saída Arbor. Dan 3305 autorizado, final ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, vai reportar estabilizado por voadora. Autorizado, Dan 3305. Livre zona, vai reportar estabilizado, Dan 3305. 9972, boa noite, essa é a unidade de educação, desça via, chegada Bonf, para 2000 pés, o QNH 1013. Segundo 246, a Sony identificação dessa via chegada Bonf para 4000 pés, o QNH 1013. Flip 555, contato radar passando posição Conde. Autorizado por de Bonf para interceptar a chegada Bonf, o QNH 1013, reporte no ponto de descida, o trip 5515. Autorizado, subida para nível 160, trip 5515. A gente aguarde o trip 5515. 234-4321 no teste. 534-4321. 05. 3305, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95, boa. Boa. 6-1. Torre Salvador, San 3305, final visual. San 3305, boa noite, chame passando Simbra. Vai chamar. Simba baixou, travou. 3305, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso, zona 0, tá 3305. Pobre 2-2-2-2-8. 2-2-2-2-8, autorizado, conquista. Exato, conquista, delegado, muito obrigado, 2-2-2-8. 5216, 1 minuto para a posição Conte, serviço radar terminado, chama controle Aracaju 120, decimal 3. Dois, autorizado final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. 5972, tente reportar o estabilizador no localizador. 1246, DCV para 2000 pés. Boa noite, 6313 do Xeneve, essa informação, Guarulhos 360. O Xeneve 6313, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge, a Pezulu 16, Bravotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 1-9 decimal 35, torre 1-8 decimal 95, transponda 5-1-5-4. Guarulhos 360, 410, curva direita, Leda Bridge, Pezulu 10, bridge. Campos do Luno 6, BHZ 13, 1935-554, 6313. Correto, chame pronto para acionar. De Pelo. Está presente aprovando Pelo, 5505. Livro via Fox, 3305, boa noite, Salvador. Boa noite, livre táxi, portão 06 do Pátio 1. Livre táxi 06, 3305. O 35505 está no ideal. Segundo 5, desça para 4 mil pés, o QNH 1013.